Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital vai dar início ao 17º programa A Escola e o Meio. A Escola e o Meio. Ficamos com a boa sugestão musical de João Oliveira. O fadista José Manuel Barreto, de 75 anos, morreu na quarta-feira, dia 13 do Barreiro. Barreto apresentou em outubro de 2018, no Museu do Fado, em Lisboa, o último álbum Porta 313, tendo na ocasião dito que este era um disco como todos os discos de fado devem ser. Sincero, sem rede, sem procurar uma perfeição que nos afasta cada vez mais da verdade. Estreou-se discograficamente em 88, com Mar Ausente, sucedido em 2001 por Santa Luzia. José Manuel Barreto atuou com regularidade nas quartas de fado do Casino Estoril e fez parte do elenco da Casa de Fados Nova Vital, de Nuno da Câmara Pereira. Ai, Margarida, se eu te desse a minha vida, que farias tu com ela? Tirava os brincos do prego, casava com um homem cego, ia morar para a estrela. Mas, Margarida, se eu te desse a minha vida, que diria a tua mãe? Ela conhece-me a fundo, que há muito pardo no mundo, e que eras pardo também. E, Margarida, se eu te desse a minha vida no sentido de morrer, eu iria ao teu enterro, mas achava que era um erro querer amar sem viver. Mas, Margarida, se este dar-te a minha vida não fosse senão poesia, então, filho, nada feito, fica tudo sem efeito, nesta casa não se fia. Então, filho, nada feito, fica tudo sem efeito, nesta casa não se fia. E para começar, uma notícia, desta vez com a Rita Tavares. Estudo revela que uma em cada 6 crianças norte-americanas, menores de 5 anos, passa fome e insegurança alimentar. Cenas de pobreza e miséria aparecem com frequência em jornais de todo o mundo. Imagens que mostram geralmente a situação extrema em que vivem os povos na África, na América Latina ou no sul da Ásia. Muito comum também é conhecer através da imprensa mundial a riqueza e o desenvolvimento nos países acima da linha do Equador. Europa, Estados Unidos da América, Rússia e Japão são sempre relacionados com avanço tecnológico, poder aquisitivo e alto nível de bem-estar social. Isso não quer dizer, no entanto, que o mundo seja exatamente assim. O colapso económico mundial, a maior crise da história do regime capitalista, leva à tona o que os países ricos sempre fizeram questão de esconder. No país mais rico do mundo, os Estados Unidos, milhões de crianças estão muito abaixo da linha de pobreza e denunciam uma realidade cada vez mais difícil de esconder. Segundo a organização Feeding America, que defende a criação de um banco de alimentos nos Estados Unidos, revela que pelo menos 12 milhões de crianças estão à beira da fome em todo o país e mais de 3 milhões e meio de crianças com menos de 5 anos passam fome, uma cifra equivalente a 17%, um em cada 6, das crianças norte-americanas de 5 anos de idade ou menos. Os dados revelam a deterioração das condições de vida da classe trabalhadora nos últimos 5 anos. A partir de 2005, a fome e a pobreza estenderam-se rapidamente, junto com o aumento do desemprego e com a diminuição dos salários. Uma reportagem publicada pelo New York Times identificou uma profunda insuficiência dos programas de assistência nos Estados. Em consequência disso, cada vez mais famílias norte-americanas estão a recorrer a restaurantes populares e organizações de caridade. Ou então, cortam as despesas e passam a consumir produtos mais baratos e de menor qualidade. Esta é a situação da maior potência económica que a humanidade já conheceu. Cada vez mais milhões de famílias passam fome e perdem as suas residências, sendo obrigadas a alojarem-se em acampamentos improvisados. Pois, esta é uma notícia inesperada, é que nós estamos habituados a relatar estas notícias, mas é, de facto, como dizes, da África, ou do Sul da Ásia, ou da América Latina. Agora, da grande potência Estados Unidos da América, pensávamos que a abundância era para todos, mas não é? Pois, parece que não. Afinal, há milhões de crianças a passarem necessidades, e mesmo claramente com fome ou subnutridas. Não era expectável, porque afinal a abundância e o capitalismo também gera estas franjas de pobreza, não é assim? É verdade. Pois, o surpreendente. 100.2. Fique bem, fique com a boa nova. Ficamos com a Bárbara Coquim e, ao que parece, temos aqui jovens atentos / política. É verdade. Em primeiro lugar, gostaria de falar acerca de um tema que tem sido falado bastante nos últimos tempos, visto terem saído os ratings há uns dias atrás. É verdade, e mais uma vez, isto gera sempre muita controvérsia. E, portanto, eu li um texto no Jornal Público que achei que era muito pertinente para o trazer aqui à rádio. Qual é a diferença entre a escola 320 e a escola 381? Será que a escola 320 é melhor, efetivamente, do que a escola 381? Atenção que eu dizer escola não me refiro a um dado momento cristalizado num exame, mas sim a toda a comunidade escolar feita de alunos, professores, pais, encarregados de educação, funcionários e diretores. É que os rankings, direto ou indiretamente, passam uma imagem simplista e extremamente redutora de que a escola 320 é melhor do que a escola 381. Os rankings são imagens, são ego e são humilhação e reduzem uma parte ínfima da realidade. Pois bem, os rankings mostram o aluno que gastou centenas de euros em explicações? Mostram o aluno que esteve exposto ao frio e ao calor, quer na escola, quer em casa? Ou mostram o aluno que sofreu privações de todo o género? Os rankings mostram o aluno que assistiu ao pai bater na mãe, aos irmãos que teve de cuidar enquanto abdicava do seu tempo para se preparar devidamente para um exame? Ou mostram um aluno que teve como colegas alunos indisciplinados ou professores que não conseguiram dominar a turma? Mostram um aluno que esteve inserido em turmas pequenas ou grandes? Mostram um aluno que não teve professores durante semanas ou mesmo meses? Mostram um aluno que anulou a matrícula ou o aluno retido? E podia continuar. Lembro-me como se fosse hoje de uma conversa que tive com um diretor que, tendo visto a sua escola subir em flecha nos rankings escolares, disse: preferia mil vezes não ter uma taxa de reprovação de 30% no secundário do que estar aqui a ser contactado pela comunicação social sobre o brilharete de ter subido umas centenas de lugares no ranking. Este ponto é muito importante e seria muito interessante colocar numa coluna com a percentagem de alunos retidos ou mesmo a percentagem de alunos que concluíram a escolaridade obrigatória sem qualquer reprovação. E o que dizer da comparação incomparável da classificação externa com a interna? Talvez a população em geral desconheça, mas a classificação interna resulta do somatório de uma parcela que avalia o conhecimento, uma parcela que avalia atitudes e valores. A classificação externa, ou seja, os exames, avaliam somente o conhecimento que, nessa situação, tem um peso de 100%. Então, por que raio comparam as duas avaliações, se nem os critérios de avaliação interna são iguais entre escolas? Portanto, comparar o que não é comparável é um absurdo total, uma falácia, ou, como se costuma dizer na política, uma não-verdade. A escola é muito mais, mas mesmo muito mais do que uma pauta. Enquanto professor, devia-se valorizar tanto aquele aluno que supera as suas dificuldades para atingir uma classificação positiva, como aquele que atinge uma classificação elevada. Tudo depende do ponto de partida, mas ambos estarão de parabéns. Os rankings tornaram a escola escrava dos exames, tudo gira à sua volta. Os rankings e os exames deturpam aquilo que é essencial e a verdadeira obrigação da escola: ensinar, aprender, formando, indo ao encontro das características individuais dos alunos, tornando-os melhores e mais preparados para a sociedade em geral. Os rankings e os exames tornaram-se espetáculo mediático numa sociedade que transformou a educação no negócio, onde se compara aqueles que têm os melhores ovos com aqueles que têm supermercados para os comprar. Os rankings estão a mais, prejudicam as escolas, uma escola que é de todos e devia ser defendida por todos. Muito bem, olha, concordo inteiramente com esta análise. que tu trazes, porque de facto os rankings ficam muito aquém daquilo que é o espelho de uma escola. Já todos os anos temos falado aqui nos rankings, nos famigerados rankings. Há poucos dias o nosso diretor esteve aqui nos microfones desta rádio, precisamente porque a nossa escola subiu bastante nos rankings de há dois anos para o ano passado. Isto não quer dizer que no próximo ano se mantenha, porque isto é variável de ano para ano, porque os rankings sobretudo baseiam-se nas classificações que os alunos tiram no Exame Nacional. E isso é muito variável, tem a ver com muitos fatores, já discutimos todos os anos aqui isso. Não se pode comparar as classificações que os alunos tiram no exame com a nota interna da escola, porque de facto é como diz esse texto. Nas classificações internas, o professor tem em conta o trabalho do aluno na sala de aula, o empenho, a responsabilidade que demonstra, as suas atitudes e valores e também as classificações dos testes. Um exame é apenas um teste que o aluno faz em determinadas circunstâncias em que está extremamente nervoso, porque sabe que eles têm um peso importante na sua avaliação e, por vezes, trai completamente o aluno. Portanto, não é justo que se estejam a classificar as escolas com base nas classificações dos testes, porque aí ganham quem? Ganham, mais uma vez, os colégios privados, que aparecem nos rankings nos primeiros lugares, onde estão alunos que têm tudo, que têm todas as condições, que são filhos da classe média alta e alta, que trabalham quase exclusivamente para atingir uma boa nota no exame, porque querem entrar em cursos que têm elevadas médias. Mesmo as melhores escolas públicas, eu reparei que a melhor escola pública é do Porto, e quando entrevistaram a diretora, ela disse logo: mas aqui a solução para estas boas notas são os pais. É melhor, estes meninos são filhos da classe média e alta, de gente com... Porque o ensino secundário é uma escola de Coimbra, a melhor. Dona Maria, assim, provavelmente. Sim. Pois, mas quem é esse público? É novamente a classe média e alta e a classe alta. E além disso, estas escolas selecionam os alunos que vão para lá. A Dona Maria em Coimbra faz isso há uma série de anos. Portanto, as pessoas menos preparadas é que por vezes são apanhadas com esta história dos rankings, e quando vem a escola da sua localidade numa posição muito atrás, acham que nós estamos numa escola onde se pratica uma má política e onde se ensina mal, não é isso? Ou onde há maus alunos. Não, é que não se pode comparar a escola de Oliveira do Hospital ou a de Tondela ou a da Pampilhosa da Serra com as escolas de elites dos grandes centros, porque nós aqui recebemos toda a gente, os alunos bons, os muito bons, os excelentes e os menos bons e aqueles que não têm expectativas. Toda a sociedade oliveirense está ali representada na escola secundária, não é? E portanto, aí quem diz na secundária diz no básico, onde aí o público ainda é mais alargado. Portanto, isto acaba por ser uma falácia, como diz aí, não é? Isto de falar do rankings é uma falácia. Sim, eu pessoalmente sou a favor dos exames. E pronto, isso é um tema que para discussão noutra altura. Eu sou a favor dos exames. No entanto, considero que os rankings estão a mais. Porque é isto, é comparar o incomparável. Não se pode fazer um estudo baseando-se em 3 horas. Que é basicamente isso. Pá, 3 horas por exame. E comparando com 3 anos de trabalho, de secundário. Não, e comparando com o rendimento dos pais dos alunos, e comparando com o ambiente familiar. E com as expectativas, comparando com a distância à escola, com a quantidade de horas que têm que andar de autocarro por dia, de pessoas que moram em pequenas aldeias e a escola é num centro um pouco mais urbano, e com expectativas e olha, e com o dinheiro e explicações, que é o que muita gente ou que toda a gente das escolas estão em primeiro lugar no ranking que tem, porque no ranking do secundário só vem uma escola pública que mesmo assim é pública para a classe alta em 20 qualquer coisa lugar. Exato. E no ensino básico pior ainda, que a primeira escola pública vem muito mais para baixo, porque é tudo privados. Já agora, Inês, a Bárbara está a meio do secundário, tu estás no início, tu concordas com os exames? Achas que eles são uma parcela importante da avaliação do aluno? Eu acho que tem de haver uma avaliação a nível nacional. Porque externa. Externa. Mas eu também não sou a favor que conte tanto, que seja um dia, neste caso 3 horas, que vão decidir o nosso futuro. Eu acho que deveria contar, sim, mas menos. Porque nós podemos ter, imagina, até na mesma escola, um professor que faz testes, vamos dizer, muito fáceis, e tem uma turma e dá notas, por exemplo, de 20 nessa turma. E outro professor que é mais exigente e que faz testes mais difíceis e que acaba por fazer testes mais difíceis e os alunos acabam por ter, imagina, no máximo um 17. Mas se forem a exame, os alunos do professor mais difícil se calhar vão ter melhores notas que o professor que faz os testes mais fáceis. Eu isso acho bem, porque eu acho que todos os alunos deveriam ser avaliados da mesma maneira. E tu achas que o exame vem nivelar isso? Eu acho que sim, mas nós acabamos por fazer com que seja só uma competição entre os privados neste caso. Olha, e por exemplo, tu não concordas que os exames, no caso do secundário, valem 30% da avaliação final dessa disciplina? Achas que é muito pesado? O problema, na minha perspectiva, não são os 30%, é que se usarmos como prova de ingresso, conta 50%. Exato, o problema é pois, isso. Pois, mas todos contam 30%. Depois, se for prova de ingresso, aí conta metade da classificação muito mais. Para o acesso ao ensino superior. E são 3 horas, aí é que 3 vai. Anos. Exatamente. Porque eu acho que os 30%... acho que são necessários, porque realmente tivemos 3 anos aquela disciplina, ou 2, dependendo da sua específica, é um exame que vai aferir o nosso conhecimento dos 2 anos. Conta 30%, não conta assim tanto, deixa só algum valor consoante, acho que 3 valores, que para cima ou para baixo, acaba por não ser assim tanto, porque acaba por fazer jus à nossa postura durante os 2 ou os 3 anos a cada disciplina. Agora, contar 50% é que já pode ser considerado um exagero, até porque se cada universidade tivesse uma espécie de uma prova para... Consideravas mais justo que fossem as próprias universidades a ter uma prova? Eu continuo a achar que os exames nacionais são importantes a nível de acabar o secundário, mas se eu quiser entrar, por exemplo, em Direito na Universidade de Coimbra, não tenho que entrar com... ou com as mesmas provas ou com os mesmos exames que alguém que quer entrar em desporto na Universidade de Évora, por exemplo. São universidades diferentes, são cursos diferentes. Se eu quero entrar com português e com filosofia, não tem outra pessoa que entrar. Para jornalismo noutra universidade com os mesmos exames, sendo que o curso é completamente diferente. Uhum. E isso não... Eu saber muito de história, se calhar, não vai ser... É muito importante, mas não vai ser o mais fulcral para um curso de Direito. Ou saber filosofia não é mais fulcral para um curso de jornalismo, ou algo assim do género. Uhum. Pois, essa é uma questão em aberto. Há quem considere que, de facto, deviam ser as próprias universidades a criar uma prova e a selecionar os seus candidatos. Pode vir a ser revisto no futuro, até porque as remodelações que estão a ser feitas neste momento no ensino, no básico e no secundário, com a flexibilidade curricular, pode vir a levar a pôr em causa o estilo de exame que temos hoje. Para já, os novos decretos não acabam com eles, mantêm os exames, quer no básico, quer no secundário. Vamos ver se eles vão ser alterados e como vão ser alterados. Mas esta história do ranking, de facto, é algo... É escusado e acaba por criar muito alarido social devido ao eco que tem na comunicação social, mas de facto os rankings não fazem qualquer sentido, porque as escolas valem por aquilo que ensinam de facto aos seus alunos e pelos jovens que formam. E pelos valores que transmitem. Exatamente, e não apenas pelas classificações que os alunos obtêm em exame. Rádio Boa Nova 100.2 FM. A mais recente confirmação para o Galp Beach Party é o DJ produtor Marshmello, que atua no dia 29 de junho na praia do Aterro Norte, em Leste da Palmeira, Matosinhos. Marshmello é um dos mais conhecidos DJs e produtores da EDM na atualidade. Em 2018 lançou Friends com Anne-Marie, cujo videoclipe soma mais de 400 milhões de visualizações, e Happier com Sebastille, que já ultrapassou as 180. O DJ de Filadélfia editou no ano passado o álbum Joy Time 2, além que também atuou em Portugal no Festival Mel Sudoeste, à semelhança do que acontecera em 2017. We're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking at ears. Only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that made me crazy. Here we go again. Don't go look at me with that look in your eye. You really shame, you looking insane. Here we go again. So don't go look at me with We're just friends. So don't go look at me no. with that look in your eye. You really ain't going nowhere without a fight. You can't be reasoned with them, don't be impolite. I've told you one, two, three, four, five, 6,000 times. Haven't I made it obvious? Ficamos agora com uma sugestão de cultura, também com a Rita Tavares. Se está à procura de uma razão para sair de casa, eis algumas sugestões de entretenimento perto de si. No dia 2 de março, no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, um espetáculo de stand-up comedy, de Guilherme Duarte, só de passagem. Durante 90 minutos, o tema da morte será, ao contrário do habitual, motivo de riso. Guilherme Duarte defende então que a vida é uma doença terminal e só nos resta aproveitar e rir sempre que pudermos. Se procura algo diferente para o dia do entrudo, o concerto de carnaval com uma orquestra clássica no Convento de São Francisco em Coimbra, no dia 3 de março, é ideal para si. Com peças alegres e divertidas, a orquestra promete momentos de boa disposição e lançam, claro está, um desafio, que o público venha fantasiado. Já no dia 15 de março, no CAE da Figueira da Foz, um musical, A Voz, A Voz. Esta estreia conta com o apoio da Escola de Artes do CAE e é da autoria de Guilherme de Bastos Lima. Um espetáculo que fala do laço inseparável que se estabelece entre duas gerações, avós e netos, e ao mesmo tempo homenageia aqueles que são pais duas vezes e com muito açúcar. Já se procura dar um passeio ao ar livre, o Aqueduto das Águas Livres é o local perfeito. De terça-feira a sábado, das 10 às 5h30, pode apreciar a natureza na travessia do Vale de Alcântara, com arcadas que atingem a altura máxima de 65 metros. Classificado como Monumento Nacional desde 1910, merece mesmo a sua visita. Com todas estas oportunidades de lazer, está mesmo disposto a ficar em casa? Muito bem. Parece que o mês de março promete. Tem aqui espetáculos, passeios que valem a pena em vários pontos do país. E a nossa Rita está de partida para a Holanda, onde vai participar no intercâmbio. É Rita, desejamos-te boa viagem, que usufruas em pleno desse intercâmbio e dois, oito dias cá estarás para fazer o balanço. Com certeza. Obrigada. Rádio Boa Nova. Muito bem. Ficamos agora com Nós e os Animais e Inês Brás. A morte de um animal de estimação leva a um processo de luto idêntico à perda de um familiar. Passa-se por um processo de raiva, desespero, não aceitação da morte, que com o tempo vai-se amenizando até à superação. No entanto, os mecanismos sociais de apoio são diferentes. A sociedade não dá tempo para o luto de um animal de estimação, diz a visão Tânia Diniz, psicoterapeuta que já recebeu várias pessoas em processo de luto pelos seus animais. Nos locais de trabalho, há uma solidariedade imediata de alguém que diz que o pai ou a mãe está doente. Mas se alguém diz que teve de reorganizar a vida nos últimos 2 meses porque o cão está doente, a reação é totalmente diferente. Quem valoriza os animais de estimação compreende a situação. Mas quem não tem a mesma vivência demonstra uma grande incompreensão da importância que tem aquela relação afetiva na vida de uma pessoa. As palavras, para quem está de luto, podem ter um cunho ainda mais destrutivo. Era só um cão, era só teu gato. Passam a querer dizer que aquela dor é ridícula e os donos dos animais resguardam-se no silêncio para não serem gozados. Não é ridículo, dói, claro que dói. É um membro da família com quem se tem um cuidado diário e um laço muito forte, explica Ana Paula Almeida, psicóloga que já acompanhou casos de luto de animais. E ela própria vivenciou 3. Para muitas pessoas, o animal é sua companhia e às vezes é a única. Há falta de entendimento que o processo de luto pode ser idêntico à perda de uma pessoa. Ninguém diz, é só um irmão ou é só um primo, acrescenta. É curioso isto. De facto, se calhar a maior parte da sociedade ignora estas perdas dos animais quando nós de facto gostamos muito deles. Se calhar, Inês, tu gostas muito de animais, já sentiste esta perda? Eu ou ainda já, não? Já morreu uma cadela, não há muito tempo. E dói? Dói. Eu digo que depende de... Eu acho que esta dor é muito relativa à relação que a pessoa tem com o animal. Se for, por exemplo, uma pessoa de idade cuja sua única companhia é um animal de estimação... A dor ainda será maior. A dor ainda será muito maior. É verdade. De qualquer forma, todas as pessoas que gostam muito de animais e que têm laços afetivos com eles muito fortes compreendem bem o que é que esta análise quer dizer. É que, de facto, a perda de um animal de estimação com quem nós convivemos, por exemplo, um cão em média tem uma vida de 14, 15 anos, de um gato pode ter mais. Esta ligação afetiva que se estabelece é muito forte e, de facto, a perda, o sentimento de perda é muito parecido ao que nós sentimos quando perdemos um familiar ou quando perdemos uma pessoa de quem gostamos muito. Porque nesse aspecto eu acho que a afetividade é muito semelhante. Nós gostamos dos animais, aquelas pessoas que de facto gostam, porque aquela parte da sociedade que não gosta de animais ou que não valoriza o cuidado e o amor pelos animais provavelmente não percebe isto que nós estamos a dizer. Eu também, infelizmente, já tive algumas perdas de animais. Claro que eu acho que é como as pessoas, nós ligamos-nos mais a algumas pessoas e também mais a alguns animais. E provavelmente eu já perdi alguns animais com quem eu tive uma relação que nunca vou esquecer na vida. Eles para mim vão ser eternos, porque eu vou-me lembrar sempre deles. Mas ainda hoje, e alguns já morreram há algum tempo, mas eu lembrar-me deles provoca-me ainda dor. Aliás, eu evito pensar nisso. De facto, é isto. É bom que as pessoas também estejam sensibilizadas. Às vezes, eu recordo-me uma vez que recebi uma aluna num pranto, uma aluna de secundário que me disse que não estava em condições de fazer o teste. E a razão era que ela tinha um gato já há muitos anos e o gato tinha morrido nesse dia. E os colegas ridicularizaram a situação. E ela, quanto mais se sentia ridicularizada pelos colegas, mais ela chorava. E eu devo dizer que isto já se passou há uns anos. E eu, na altura, não tinha, se calhar, sensibilidade para perceber. Eu permiti que ela não fizesse o teste. Ela não estava em condições psicológicas para fazer o teste. Mas eu, se calhar, depois, à distância e com outra análise que a vida também nos dá, que os anos de vida nos vão dando, percebo que ela, de facto, não estava de todo em condições, não é? E às vezes as pessoas não percebem isto. E é como dizes, se eu chegar ao local de trabalho e dizer que perdi um animal de estimação, não há a mesma sensibilidade para quando as pessoas sabem que eu perdi um familiar. Mas é amor na mesma. Não, é? Não sei se é diferente, não sei se é parecido, não sei se é igual, mas é amor na mesma, não é, Inês? Amor. Pois é, amor. Senhor, é amor e muito, diz a Inês, que gosta muito de animais. Por isso, senhor ouvinte, não maltrate e abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Muito bem, não se esqueça disso. Porque um dia também os vamos perder e enquanto os temos que aproveitar. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com as notícias do desporto com o Daniel Pereira. Desde já temos uma boa exibição por parte dos três grandes portugueses, apesar de alguns resultados não serem muito positivos. Temos a derrota do Sporting Clube Portugal em casa perante o Villarreal, penúltimo classificado da Liga Espanhola. A derrota do Futebol Clube do Porto perante a Roma de Itália por 2-1. A vitória do Sport Lisboa e Benfica por 2-1 com o Galatasaray da Turquia. E também o Manchester United de Inglaterra a perder em casa com o Paris Saint-Germain de França. Muito bem. Isto no âmbito do futebol. Mas parece que também há notícias de outras modalidades, não é? Exatamente. Temos também a vitória no que se destaca o basquetebol do Sampaense Basket no terreno do Barreirense. Agora no futsal temos a derrota da seleção portuguesa por 4-0. Com a seleção espanhola. Com a seleção espanhola. Ainda assim somos... Em Gondomar. Somos vice... As meninas são vice-campeãs da Europa. O que é um feito. Também temos um falecimento recente de um ex-atleta da Seleção Nacional e da equipa de Boa Vista. De futebol? Sim. De Frederico Rosa. Que obviamente lamentamos. E vai-se realizar a volta ao Algarve nos próximos dias 20 e 24 de fevereiro. Ciclismo. De ciclismo. Muito bem, vamos estar atentos. Ok, Daniel, até para a semana. Até para a semana. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com uma revisão da política, parece que internacional e nacional, não é assim, Bárbara? É verdade, trago aqui inicialmente uma notícia que foi falada recentemente na França e mais uma medida implementada pelo Emmanuel Macron. Portanto, em França as crianças vão ser obrigadas a estudar a partir dos 3 anos. O governo francês pretende diminuir desigualdades sociais e económicas, problemas de integração e discriminação. A lei entra em vigor em setembro deste ano. Numa tentativa de diminuir desigualdades sociais e económicas, que em muitos casos geram logo entre os 0 e os 6 anos de idade, os problemas de integração e a discriminação, o governo francês decidiu baixar dos 6 para os 3 anos o início da escolaridade obrigatória. A nova lei, que terá início já em setembro deste ano, está entre as medidas que o presidente francês, Emmanuel Macron, e o ministro da Educação, Jean-Michel Blanquer, adotaram para reforçar o ensino primário e pré-escolar. Em França, a escolaridade obrigatória termina aos 16 anos. No entanto, o termo oficial é instrução obrigatória, porque os alunos podem ser educados fora das instituições escolares. A decisão sobre a mudança da escolaridade obrigatória foi tomada recentemente durante a Assembleia Nacional com 95 votos a favor e 11 contra. A nova lei, que vai obrigar à inclusão de cerca de 26 mil crianças francesas que não frequentam a escola, é sobretudo simbólica, já que 98,9% dos menores entre os 3 e os 5 anos já estão escolarizados. Concordas com esta medida? Isto será uma forma, segundo ele, de levar todas as crianças à escola e, portanto, dar-lhe possibilidades para um ensino mais igualitário, porque assim, entrando aos 6, há crianças que já vêm em desvantagem, porque há crianças que fizeram prés, há crianças que não fizeram, que estiveram com famílias estruturadas, que não as acompanharam bem. Isto será uma forma de tornar o ensino mais democrático, porque todas as crianças a partir dos 3 anos estão no ensino obrigatório, que não será com certeza para elas aprenderem aquilo que vocês aprendem aqui aos 6, mas será é uma forma de ir integrando e de ir acompanhando as crianças. Por um lado, não, parece assim, positivo. Não, parece positivo, até porque se bem que este ensino devia ser mais feito a nível das pré-escolares, ou seja, ser obrigatório inscreverem as crianças numa pré-escolar. Eu considero que ter crianças de jardim de infância, elas crescerem neste meio, é muito mais positivo do que ter uma criança em casa com os avós ou com uma ama. Eu pessoalmente acho muito mais positivo, visto que tem a oportunidade de socializar e é um ambiente muito mais, digamos, formal e estimulante para o crescimento de uma criança, não obstante a terem muito tempo para brincar. Porque só, mas claramente que no jardim de infância, que é uma barreira muito positiva e que é importante que muitas crianças francesas, visto que é um país com diferentes etnias em convivência, uma parte importante é o facto de num jardim de infância ou numa creche, eu não sei bem essa distinção, há sempre uma parte em que estimulam a aprendizagem, que ensinam algumas letras, em que estimulam muito mais a fala, a construção frásica, os números, coisas muito simples que, indo para o primeiro ciclo com 6 anos, acaba por ser muito importante todas as crianças terem para estarem efetivamente em pé de igualdade. Então, nesse aspecto, esta medida pode ser positiva? Depende da forma como for implementada, mas sim, parece-me bastante positiva. Sim, senhor. Se calhar temos que seguir o modelo do senhor Macron. Bárbara, também querias fazer uma análise da política nacional acerca do novo partido. É verdade. Do Dr. Santana Lopes. O Dr. Santana Lopes foi num dos primeiros fins de semana deste mês, se pouco me engano, acho que foi um fim de semana de 7, 8, não me recordo bem, que se concretizou o primeiro congresso do Partido Aliança de Pedro Santana Lopes e foi o congresso fundador. Não há muito para se dizer, digamos assim, até porque foi pacífico. Claramente Pedro Santana Lopes foi eleito como presidente do partido, acho que não se esperava outra coisa, podia acontecer, claramente. E disse uma frase que foi a frase marcante de todo o congresso, que foi: a política é bonita, a política com P grande, e essa tem de ser uma regra sagrada na aliança. Disse também que confessa que está esmagado pelo que tem visto, esmagado no bom sentido. Esmagado no bom sentido, visto ter tido muito apoio e ter conseguido uma lista, na minha perspectiva, muito heterogénea, visto que tem pessoas com ele, tanto na Comissão Política como no Conselho Estratégico, vindas do PS, vindas do PSD, vindas do CDS, vindas de um partido monárquico, que há lá um deputado vindo de um partido monárquico, e tem ainda pessoas que faziam parte do Conselho do Sporting, tem uma advogada dos casos da Madonna. Portanto, como podemos ver, temos assim um partido muito eclético, muito heterogéneo. E disse ainda que refutou a ideia de que a aliança nasceu por causa de uma pessoa ou de lugares, porque basta a presença impressionante dos militantes para perceber que este partido é de uma pessoa só. Saíram recentemente também umas sondagens que este partido tem estado a subir na consideração das pessoas, digamos assim. Está ainda abaixo do PAN, também não se esperava outra coisa nesta altura, mas que vai candidatar-se às legislativas de outubro, e depois veremos como qual será o resultado. Exato. Aliás, estudando a história partidária mais ou menos recente, percebe-se que às vezes os portugueses respondem com expectativas altas aos novos partidos. Recordo-me de há uns anos atrás, vocês ainda não andavam cá, num famoso PRD, que quando apareceu, teve tantos votos que conseguiu eleger logo 18 deputados numa primeira legislatura, e foi uma surpresa. E depois recordo-me mais tarde aparecer um Bloco de Esquerda, que também acenou noutra área política, mas que também se afirmou, e que é um partido hoje que tem assento no Parlamento e com algum significado. Agora, isto é uma incógnita, estaremos para ver como é que a população reage. Não sei, eu não creio muito neste partido, respeito muito o Dr. Santana Lopes, é um bom político. No entanto, parece-me que toda esta equipa é muito de revistas cor-de-rosa e de Jet Set. Não me parece ser aquelas pessoas que dão credibilidade tanto aos pobres como aos ricos. Parece ser tudo um bocadinho de fachada, mas claro, o partido não está fundado nem há um mês, é tudo uma questão de primeiras impressões, mas realmente eu acho importante haver haver diversidade partidária em Parlamento, é muito importante. Agora vamos ver como é que vai correr. Sobretudo desde que os partidos aceitem o jogo democrático, que é o caso. Claro que sim. Cá estaremos depois no final de maio depois em outubro para fazer a análise do que é que aconteceu nas europeias e nas legislativas, também relativamente a este novo partido. FM Boa Nova. Já são conhecidos os primeiros 4 finalistas do Final da Canção, 2019. Matai, Corona de Osíris, Kalema e Ana Cláudia voltaram a subir ao palco na final no dia 2 de março em Portimão. Se eu juntar tudo o que há no mundo de mais belo e somar inevitavelmente o fim és tu, ter-te a meus braços é tudo pra mim. Estou grato ao destino, sim, eu agradeço por me ter oferecido bem mais do que eu mereço. Mesmo que eu pudesse, eu não mudava nada, porque ao teu lado tudo é perfeito. Se eu com tudo que no mundo há de bom, vou te encontrar, porque não há ninguém igual a ti. Ter-te a meus braços é um sinal ao destino, sim, eu agradeço. perfeito. Muito bem, ficamos agora com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente com a Francisca Rodrigues. A Câmara de Fronteira, no distrito de Porto Alegre, prevê abrir em março a primeira ecopista, via de comunicação autónoma reservada às deslocações não motorizadas, com um percurso de 14 km ao longo de uma antiga linha ferroviária. Disse esta quarta-feira à Agência Lusa o presidente do município. Segundo Rogério Silva, a ecopista vai ligar as antigas estações do Caminho de Ferro de Fronteira e da Freguesia Rural de Cabeços de Vilde, um canal ferroviário desativado há mais de 3 décadas e que integrava a antiga linha Estremoz, Porto Alegre. A Câmara de Fronteira fez a remoção de todo o material ferroso e a obra permitiu requalificar o traçado de 14 km, disse o autarca. Adiantando, o objetivo do projeto é estender a ecopista ao longo dos concelhos abrangidos pelo antigo ramal ferroviário. Referindo que o projeto está mapeado a nível regional, o autarca considerou que a ecopista conseguiu um produto turístico ligado ao turismo da natureza, que vai beneficiar as já recuperadas estações de Caminho de Ferro de Cabeços de Vilde e Fronteira. Segundo Rogério Silva, na zona da ecopista existiam alojamentos para todos aqueles que queriam permanecer no território, o que vai interagir com as ofertas que o concelho tem para oferecer. O percurso é plano e vai poder ser feito a pé, de bicicleta ou de cavalo, existindo na zona um centro hípico. A obra deverá ser concluída em março. Muito bem, olha, um bom exemplo que vem do Alentejo, porque estas ecopistas deviam estar espalhadas um pouco por todo o país para mais prática desportiva que todos os cidadãos bem precisam. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora com uma personalidade, desta vez um grande escritor português, com a Daniela Lopes. Aquilino Ribeiro, uma rápida análise das estantes da biblioteca pessoal do escritor em Sotosa, Moimenta da Beira, permite-nos facilmente perceber a influência da língua e da cultura francesa em Aquilino. Com a implantação da Primeira República, em 1910, Aquilino veio a Portugal abraçar os pais e os amigos, recuperar os diplomas escolares e fechar contrato com a capital. No entanto, apenas em 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial, colocou um ponto final no seu primeiro exílio e regressou à pátria, sem concluir a licenciatura em que se matriculara. A sua implicação na revolta contra a ditadura militar levou, porém, à sua admissão da Biblioteca Nacional, deu início de um segundo período de exílio em Paris, 1927, durante o qual redigiu 11 textos, depois publicados no Século e na Ilustração. Aguilino regressou a Portugal nos finais de 1927, mas o envolvimento numa nova revolta conduziu à sua prisão no Fontelo, em Viseu, e onde acabará por evadir-se e daí refugiar-se em Paris, para o seu terceiro e último exílio. No decurso deste último exílio, escreveu 22 textos, depois publicados na Ilustração e no efêmero jornal clandestino Vitória, de Setúbal, editado em Lisboa e também em Paris. Será também neste último período de fuga que irá redigir os romances O Homem que Matou o Diabo, 1930, e Batalha Sem Fim, 1931. Ainda durante esta fase, iniciará o Caderno de um Viajante, A Alemanha Ensanguentada. Em 1932, partiu com a família para a Galiza e no ano seguinte regressou de modo semiclandestino a Portugal, instalando-se em Viseu e colocando, assim, um ponto final nos seus exílios. No acaso de 1932, veio para Lisboa, acabando depois por ser amnistiado. Os três exílios de Aquilino encerraram um período fértil, sob o ponto de vista da produção literária. Aquilino colaborou em vários órgãos da imprensa nacional, publicou 3 livros e iniciou outro. Mesmo distante, acompanhou a evolução da situação do seu país, nomeadamente do ponto de vista político, e nunca esqueceu as suas origens. Não será, aliás, por acaso que as suas crónicas jornalistas, a Beira Alta é de longe a região portuguesa mais referenciada. Mesmo distante, a realidade nacional acompanhava-o a cada passo, como de resto se pode concluir através de uma carta dirigida pelo escritor a Vitorino Nemésio, datada de 25 de abril de 1930, onde o primeiro desabafa: a verdade é que cada vez mais me convence, mais que isso não é uma pátria, mas uma tripa. Com a mágoa, o penso e digo: Há uma coisa que me enternece aí, a natureza e o camponês. No fundo não fazem mais que um, terra. Os poetas, os políticos, os literários, na maioria, que detestável cambada. O contributo dos três exílios viria a revelar-se decisivo para a construção deste autor, que continua praticamente esquecido, a começar pelas escolas. Apesar da sua consagrada obra infantil-juvenil, como seja o paradigmático Romance da Raposa. Sem dúvida, Aquilino Ribeiro está muito esquecido, também pela escola, por determinação ministerial, obviamente, que seleciona as obras que os estudantes devem estudar enquanto frequentam o ensino obrigatório, mas recomendamos a todos os ouvintes que se deve, de facto, rever a obra de Aquilino Ribeiro. São obras que, algumas delas não são fáceis, muito acessíveis, mas ele tem uma excelente escrita e vale muito a pena ler as suas obras. Ficará aqui uma sugestão para a Liliana trazer mais umas sugestões de leituras de Aquilino Ribeiro nos próximos programas. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com uma sugestão de visita. Parece que se está a aproximar o tempo em que as amendoeiras ficam cheias de flores, muito bonitas, que dão uma à nossa região do país, quer do sul, quer do norte, uma visão lindíssima. Parece-me que desta vez a nossa amiga Catarina Lopes sugere uma ida aqui até à Zona Norte, onde as amendoeiras, de certeza, para o final deste mês estarão em flor. É verdade, desta vez proponho aos senhores ouvintes a Rota das Amendoeiras em Flor. Durante os meses de fevereiro e março, as amendoeiras em flor proporcionam um espetáculo de cores que se estende pelos vales do Douro. A paisagem envolvente adquire tons mais claros, transmitindo uma sensação de paz e deslumbrando qualquer pessoa. Os primeiros botões de flor de amendoeira surgem um mês antes da primavera, anunciando a estação mais florida. Desde a segunda semana de fevereiro até os primeiros dias de março, as amendoeiras florescem e o Douro adquire uma imagem nova, mais colorida, pura e serena. Os vales despidos pelo inverno adquirem uma nova roupagem em tons branco e rosa. A amêndoa é um dos frutos mais produzidos na região do Douro, principalmente nos concelhos de Freixo de Espada à Cinta, Mugadouro, Torre de Moncorvo e Vila Nova de Foscoa, que se inserem na Rota das Amendoeiras. Como forma de festejar o belo fenómeno natural, estes concelhos organizam várias festividades durante esta época, por forma que esta bela região, repleta de árvores floridas, não passe despercebida a ninguém. Em Freixo de Espada à Cinta, realizam-se a feira transfronteiriça de Ribas do Douro e a Festa dos Gostos e Saberes, onde é ressalvado o artesanato regional e ibérico. Em Mugadouro, a festa começa também no final de fevereiro com a Feira Franca de Produtos da Terra. As festividades prolongam-se durante o mês de março com o encontro de pauliteiros do Conselho do Mugadouro, o Festival de Folclore das Amendoeiras, já em março, e um percurso de BTT pelas Amendoeiras. Em Torre de Moncorvo, não falta animação musical, além da Feira de Produtos da Terra e Stock. Vila Nova de Foscoa acolhe várias atividades de cross, em torno dos campos de amendoeiras em flor, para além do Festival de Folclore, Feira Franca e Passeio de Cicloturismo. Reza a lenda que as amendoeiras surgiram em Portugal antes deste ser reino, no tempo dos mouros. Um jovem rei terá sido responsável por tal cultivo, pois queria agradar à sua princesa nórdica, que sentia saudades da neve. Quando as amendoeiras florescem, assemelham-se a um manto de neve que cobre o horizonte, com a vantagem de não serem frias e de aromatizarem o ar, com o doce perfume que anuncia a primavera. Faça esta visita e deslumbre-se com a natureza. Sem dúvida, este Val do Douro que tu aqui propões é, de facto, nesta altura do ano, lindíssimo e vale bem uma visita nestes dias solarengos que nós temos ainda de inverno. Boa Nova, irresistível. Ficamos agora com uma sugestão de séries com o Gonçalo Branco. A série de hoje chama-se Umbrella Academy e é uma série americana desenvolvida por Steve Beckman para a Netflix. É uma adaptação de uma banda desenhada criada por Gerald Wang. E a série estreou dia 15 de fevereiro de 2019. Antes de falecer, o milionário Reynold adotou 7 crianças a fim de treiná-las para combater o mal. Está por vir. Esta série é de ação e mistério e está atualmente na primeira temporada, contendo 10 episódios, cada um deles com duração por volta de uma hora. Muito bem, está feita a sugestão. Oh, is that all? Passamos agora para a sugestão de cinema com o Eduardo Adro. O filme desta semana é Glass. É do género de mistério e thriller e tem a duração de 129 minutos. O segurança David Dunn é um homem anónimo até ao dia em que se torna o único sobrevivente de um devastador acidente ferroviário. Não percebe porque é que todos os passageiros morreram e ele não sofreu qualquer ferimento. Um desconhecido que sofre de uma doença de ossos e que é fanático por livros de banda desenhada começa a persegui-lo. Chama-se Price e tem uma teoria sobre o sucedido. Em contraponto, a estas duas personagens existe Kevin, que sofre um grave transtorno dissociativo de identidade e que, por isso, dentro de si, tem mais de 20 de personalidades distintas. Quando a doutora Ellie Staple, uma psiquiatra especializada em tratamento de megalomania, os reúne para um estudo, dá o início a um perigoso jogo de manipulação em que cada um deles assume um papel inesperado. Pode ver este filme nos cinemas de Coimbra. Muito bem, está feita a sugestão para o próximo fim de semana. Ready. E ficamos agora com uma boa sugestão de leitura com a Liliana Silva. Caros ouvintes e leitores, a obra de hoje intitula-se Origem e é da autoria de Dan Brown, Bilbao, Espanha. Robert Langdon, professor de simbologia e iconologia religiosa na Universidade de Harvard, chega ao ultramoderno Museu Guggenheim de Bilbao para assistir a um grandioso anúncio. A revelação da descoberta mudará para sempre o rosto da ciência. O anfitrião dessa noite é Edmund Kirsch, milionário e futurista, de 42 anos, cujas espantosas investigações na alta tecnologia e audazes previsões fizeram dele um guru de renome a nível global. Kirsch, um dos primeiros alunos de Langdon em Harvard, duas décadas atrás, está prestes a revelar um incrível avanço científico, que irá responder a duas das perguntas mais fundamentais da existência humana. No início da noite, Langdon e várias centenas de outros convidados ficam fascinados com a apresentação tão original de Kirsch, e Langdon percebe que o anúncio do amigo será muito mais controverso do que ele imaginava. Mas aquela noite, tão meticulosamente orquestrada, não tardará a transformar-se num caos, e a preciosa descoberta do futurista pode muito bem estar em vias de se perder para sempre. Em pleno turbilhão de emoções e em perigo iminente, Langdon tenta desesperadamente fugir de Bilbao. Tem ao seu lado Ambra Vidal, elegante diretora de Guggenheim, que trabalhou com Kirsch na organização daquele provocador evento. Juntos, fogem para Barcelona, com a perigosa missão de localizarem a palavra-passe que os ajudará a desvendar o mistério de Kirsch. Percorrendo os escuros corredores de história oculta e religião extremista, Langdon e Vidal têm de fugir de um inimigo atormentado, que parece tudo saber e que parece até de alguma forma relacionada com o Palácio Real de Espanha, o que fará qualquer coisa para silenciar para sempre Edmund Kirsch. Numa viagem marcada pela arte moderna e por símbolos enigmáticos, Langdon e Vidal vão descobrindo as pistas que acabarão por conduzi-los à chocante descoberta de Kirsch, e a uma verdade que até então nos tem escapado e nos deixará sem fôlego. Não perca este livro. Sem dúvida, uma boa sugestão para um dia destes, quem sabe para as próximas férias de Carnaval. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. Ficamos agora com as notícias do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Petit Déjeuner. Os cursos profissionais de cozinha, pastelaria e restaurante-bar serviram um pequeno almoço francês a alguns dos seus colegas, alunos do 9º ano. Foi um começo de dia bem diferente e saboroso. Esta foi mais uma apetitosa iniciativa destes cursos profissionais. No passado sábado, dia 16 de fevereiro, teve lugar em Oliveira do Hospital a primeira sessão dos 8º Encontros de Cidadania e Responsabilidade Socioambiental, uma organização do Centro de Formação Associação de Escolas Coimbra Interior, dirigido a docentes. Destacou-se no programa a visita ao novo espaço museológico do concelho, o Museu do Azeite. Um espaço inteiramente dedicado a contar a história da produção de azeite, moagem, prensagem e decantação, desde a época romana, há cerca de 2000 anos, até à época contemporânea. O percurso expositivo faz-se por várias salas dedicadas a cada um dos períodos. A abordagem aos visitantes é em tudo contemporânea, marcada por ecrãs táteis, vídeos e pontos interativos. Há réplicas monumentais de lagares de diferentes períodos históricos e um relógio a azeite pertencente à coleção de centenas de peças que António Dias, promotor do projeto, juntou ao longo dos anos. Sem dúvida que este é um espaço muito interessante para os senhores ouvintes visitarem aqui, bem próximo de Oliveira do Hospital, na aldeia de Bobadela. Orçamento Participativo da Escola. O Orçamento Participativo da Escola é uma iniciativa governamental que pretende dar voz aos alunos através da possibilidade de apresentarem propostas de melhoria dos seus espaços escolares. Algumas melhorias, já levadas a cabo no agrupamento, tiveram na base as propostas vencedoras nos anos anteriores. Incentivamos os alunos à participação.